novamente, táxi via Alfa, até o ponto de espera da 28 na minha escuta, ajuste 1-0, 1-5. Next, táxi via Alfa na sua escuta, até o ponto de espera da 28, 1-0-5, boa noite, 06. Azul 4089, seu cotejamento foi correto, reporte pronto, portão 9. Matará, 4089. Gole e Valta. Gole e Valta, autorizado até o 340, deseja que troque para as folhas. 1431. Ok. 94, Galeão, qual nível? 360. 360, informação novembro, senhor segundo para cópia. Fiz um questionamento. Qual vai ser a subida autorizada para o Gol 394? Subida Gole. Muito obrigado. Mike, o Oxalá de Quebec, autorizado cruzar a parte principal na Lima, a torre 1-2-18-62. Na Lima, 2862. Passarelo autorizado, parte principal, posição remota 12. Parte principal, 1-2. Quando possível, senhor, nível 180 para o passarelo 2230, vitória da conquista. Cliente, passarelo do terceiro para cópia. Terceiro, grato, passarelo. Solo, TAM 3834. Prossiga. Então, só para confirmar os últimos 90 metros somente interditado na 28 ainda? Sim, apenas 90 metros. Enquanto permanecer a operação com a 28, só vão estar fechados 90 metros. Ok, obrigado. Azul 4089 está no gate 9 para pushback acionamento. Portão 9, agora de push 4089. 04530, contato radar 9 milhas sudoeste de Salvador. 1935, obrigado, bom serviço. Oi, boa tarde, de Mike Fox Fox Quebec na Lima para prosseguir, seu. Positivo, Fox Quebec, ingresso a Lima, Mike e Quebec, chame para cruzar no 7. Estará na Quebec para cruzar. Visual com pista? Afirmativo. Complete, para ingresso de rua, chame o turno 1-1-8-6. 1-1-8-6, o tal Lima Tegua. Auto approach, Santa Brazil 6320, we have November, and we request Frederick, solo Alfa Romeo Aqua. Avianca 6320, Scorpio Identity, car arrival, descent flight level 050. Car arrival, down level 050, and may Frederick, solo Alfa Romeo Aqua. 3173. 3173, correto, reporte pronto. Portará. Autorizando a estação nível 400. Faz uma ferro. Darão, transição Melim. Darão, Melim. Afirmativo, passando 2230, estão parqueados. Obrigado, passarei. Livre, Fox Quebec. Quebec agradecido, seu. Bom serviço. Copia. 35 para a área, 394, setorizado, Galeão, nível 360, aerovia Peso 14, Tetuquim, após Peralta 317. Decolagem 28, após manter a proa até 3 mil pés. Após esquerda, perfil Gole, Gonza. Após Gonza, voa direto, posição Crate. O controle em 119.35 e o transponder 5530. Câmbio Galeão 360, Peso 14, até Tupim, após 3, operação 317. Decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, Gole e Gonza. Depois de Gonza, direto Crate. 0935 ao controle, 5530, transponder. 394, correto. Qual o seu portão? Tá no 04. Portão 4, reporte pronto. Reportará. Firme, tá? Caju, qual nível? 190. Gente, Aracaju 90, número 2 para a Copa, informação November. A 530 controle. Chega. Coordenado com a defesa aérea, ela que transponde 2671. Ah, ok, 2671. Chamar a defesa aérea. Autorizado, chama a defesa aérea, canal 1 no 5, alterna Recife no 28.8. Qual o canal de Recife? Alternado 1 no 28.8. Uno 754, chame Recife 1 26.85, alterna 1 25.45. 2685, sim. Boa tarde, Gol no 806. 806, próxima decolagem? Afirma. Ingressa, linda decola, vento de 190 graus, com 90 nós, ajuste 1015. Sete, linha decola, Gol no 806. Solo Salvador, Gol 924, autorização Maceió. 4-3, já faz a autorização do Pátio 3 para o Pátio 4. Do Pátio 3 para o Pátio 4, aguarde para iniciar. Deixando a decolagem agora em curso, 2-8. Muito rápido, número 2 para a cópia. Na escuta, a saída vai ser a Puca? Saída Aron. Aron, obrigado. Autorizado RNAVE, ajuste no 095, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado no RNAVE 5491. Após a colagem, mantém a proa até 3 mil pés, após esquerda, perfil Goleval, após direto. O controle 1935, torre 1862, transponde 5511. Lado 180, decola 28, mantém o eixo da pesca 3000, cumpre o perfil Gole Eval 1995511, passaria do 2230. 2230, controle 1935. 1935, passaria. Olá, Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango Serra Pelhente, 5 da novembro, nível 1 centena para Guarulhos. Passarei 2230, cotejamento correto, reporte pronto. Isso, reportará o passar 2230. Serra Taiank, boa tarde, November, confere, centena, Guarulhos, seu terceiro para a cópia. Posicionamento está 3173, posição 2. Portão 2, reporte pronto. Portará. E na posição Vitor 361, na posição Vitor 363. 7, estava para o 363, após 61, 491. Para reportar, 3837. Autorizado, pushback, funcionamento 3834. Tráfico, 3661 na autorização, Ilhéus. 3661, Ilhéus, confirmível. 220, está ciente da November. Ciente, 220, senhor, número 4 para cópia. Ciente na sua escuta. Só poderia confirmar, a saída seria Coral? Saída Gole. Gole, obrigado. Deslocamento aéreo até o pátio de número 4, até o Lima Tango. Vento agora 220 com 08, 1015 no ajuste. Hotel Lima Tango, iniciando o táxi do pátio 3 para o pátio 4. Hotel Lima Tango. 015-6320. Street 20, confirm speed. Thank you, 50 knots. Roger. Roger, 220 knots, Avianca, 6320. Slowing down 220 knots, 6320. Paulo Salvador, disponibilizando autorização para o T356. 356, eu tenho autorização, só um minuto, estou confirmando a saída. É. 3566, cópia. Pronto, para 3566. 3566, autorizado, Aracaju, nível 190, decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após direito, saída Aron, transição Melim. O controle em 119, decimal 35, transponder 5517. Aprovado 190, decola 28, mantém pro até 3000, cumpre o perfil da Aron, transição Melim. Controle 1935, com transponder 5517. 5490 estabilizada. Afirma agora. Complete final aeronave, chame torre 118, decimal 6. Chamaria agora, obrigado, boa tarde, 5491. Avianca 6320, cleared final report established. Callback, train localizer, 6320. Aerovia Peruísque 58, decolagem da 28, mantém a proa até 3 mil pés. Após direita, no perfil Aron, transição Melim. O controle em 119, decimal 35 e o transponder 5526. Briefing 0 aprovado para Maceió, via Peruísque 58. Na decolada 28, mantém a proa até 3000. Após 3000, direita, Aron, o perfil da Aron Melim. Controle 1935, transponder 5526. O gol 1924. 1924, correto. Reporte pronto, confirme portão. 5. Salvador, azul 4089, espera da 28, pronto. Positivo, irá manter ponto de espera por enquanto, aguarde. Manter ponto de espera, obrigado. No check trem, autorizado pouso na pista 28, vento de 210 graus com 109, 1015 no ajuste. Teste, livre pouso na 28, 5491, baixou e travou. Teste a bordo, 4 horas e 30, alterna Galeão. 3173? Exatamente. OP 430, Galeão, poderia confirmar o POB? 147. 147, vai taxiar via Índia Alfa até o ponto de espera da 28 na minha escuta, ajuste no 0 ou no 5. Índia Alfa até o ponto de espera da 28 na sua escuta, 1573. Controle ao Papatango, Vitor Índia Juliette. Eu sigo. Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, Valença, Salvador, mantendo 1500 pés, através de Veracruz. Vitor Índia Juliette, mantenha 1500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte Paripe para ingresso no Interlagos. Reportará em Paripe para ingresso no Interlagos, o Vitor Índia Juliette. Yankee, cópia. Nada. Tchau, Hotel Yankee, está autorizado, Guarulhos, nível 1 centena, decolagem 2-8, mantenha a proa até 3 mil pés, após esquerda na saída Coral. O controle em 1-1-9-35, transponder 5472. A sua rota é o Whisky 1 até Sart, Sierra Alfa, Romeo, Tango Eca, corre direto. Autorizado 1 centena, Guarulhos, decolada 2-8, mantém a proa 3 mil, após esquerda na Coral, vai liberar em 1-1-9-35, transponder 5472. Pela Whisky 1 até Sart, após direto, o Hotel Yankee. Tá aí, cotejamento correto, no parte 3, reporte pronto. Para o acionamento agora, senhor. Cliente, acione, reporte táxi. Cliente, vai reportar para o táxi. Solo, TAN 3234 para o táxi, 92 a bordo, alterna Teresina, autonomia 0418. Mantém pronto, atingir 3 mil pés. Cliente, de decolagem, mantém pronto até 3.4089. Delta 3234. Solo, Salvador 5491, tá na Delta. 5491, cruze a Alfa, ingresso parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. Vai cruzar a Alfa, reporta aí, ingressar no pátio 3, reportará para ingresso principal, 5491. Salvador Approach Tower. Good afternoon, Bianca Brazil 6320, let's approach 1828. Roger, Bianca Brazil 6328, continue your approach, expect runway vacated, wind is 220 degrees with 10 knots, VNH 0015. 0156320. 4, portão 4, autorizado, reportagem. Portará. Decolou agora às 47, chama controle 1935, por voo. Até 5, bom dia. Salvador, azul 4089. Azul 4089, contato radar, livre de restrição, sul 0 nível 360 na proa de Gole, fazendo perfil Gole Gonza. Ok, 360, proa de Gole para Gole Gonza, 4089. Me chame a torre 2862, é boa viagem. Obrigado, boa tarde. A sua escuta autorização, tá? 3661. 3661, já tem a sua autorização. Só confirmar a sua saída. Gente, a sua escuta. Solo, tá? 3834, tá aproximando-se da Delta na Alfa. Positivo, após a Avianca, ingressa ali mantém. Após a Avianca, ali mantém, tá? 3173. 1-1-8-6, 3-8-3-4. Decola da 2-8, mantém a proa até 3 mil pés. Após esquerda, na saída Gol, Eval, após Eval, direto Ilhéus. Controle 1935, torre 1862, transponder 5531. Autorizado 220, decola da 2-8, na Gol, correção. Decola da 2-8, mantém a proa até 3 mil pés, após esquerda, Eval. Após de direto Ilhéus, transponder 5531, controle 1935. 3661, saída após 3 mil pés, Gole, Eval, Ilhéus. Gente, Gole, Eval, Ilhéus, 3661, após 3 mil pés. Firmo, portão 10, é portão. Portará pronta, 3661. Alfa, do Gol 1394 para o táxi 68 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e meia. Na posição Conde no momento, ajuste altímetro 1015, confirme intenções, pista 17 ou pista 10. Prossegue para 1028, conforme. 10? Positivo. Pit, o Lima Kilo Zulu informa no portal de tiro. Confirmado, chegada em pit, cabeceira 28. Negativo. E 15. 1015, aguardando o Golo 333. Para o posicionamento no 10, o TAN 3661. Golo 0 autorizado, 3661, reporte para o táxi. Botará para o táxi, TAN 3660. 50, leave to the left and contact 121 decimal niner. 21, thanks, so long. 01. Autorizado no 01, reporte para o táxi 3666. Autorizado é para o táxi 66. Alô, Serra Teuia, estacionado no pátio 3, com 4 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Campinas para o táxi. Ativo autorizado, Interlagos, o Victor Indio e Juliette, informe na rotatória. Estamos na rotatória, Juliette. Ligando aqui. Escuta aí. Solo Gol 924, pushback acionamento, portão 5. Avanço 5, 924, entendeu, Vane Vequeira. Avianca 620, clear taxi gate number 01, observe the aircraft performing pushback on number 1. After we're going to be clear at 01, we'll proceed to gate 01, Avianca Brasil 6320. That's correct. E o 924 no gate 5, autorizado para o pushback acionamento agilizando. Agilizando a posição 5, 924. O Serra Hotel Yankee autorizado, o táxi está no PAC 3, autorizado taxiar via PAC 3, quilo alfa, ponto de espera 28, 118 decimal 6, Serra Hotel Yankee. Iniciando o táxi do PAC 3 via quilo alfa, no ponto de espera da 281186. Correto. Controle Salvador, muito boa tarde, web 6721, informação a November. Objeto 6721, nascendo de identificação, chegada cara e desse manter o nível 050, ajuste de altímetro 10015. Pista 28. Ficou, CARI, descendo para 050, 056721. A aeronave vai seguir a nave da Gol no ponto de espera da 281186. Correto. Então 3566, informa que a aeronave da Avianca, o Airbus vai ingressar aí à sua frente para o portão 1, fique atento. Batendo Victor Indo Juliette para ingresso circuito, torre em 118 decimal 6. 18,6, graças, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, está 3173, transfere. Victor Indo Juliette, prossiga final da 17, reporte Juliette. Está na final da 17, Juliette. Direita ou pode prosseguir na subida? Mantenha a proa até 3.000 pés, após saída agora, da 3173. Gente, até 3.000 após na saída agora. Azul 4089, chama em centro Recife, na frequência 1288, ao termo 13325. 228, 3325, obrigado. Salve, Salvador 2230 Passaredo, está posição remota 1-2, pronto para acionamento pushback. 2230, aguarde a passagem de uma aeronave da TAM retaguarda, um Airbus, após iniciar na remota. Após a passagem iniciamos, autoriza acionamento? Acionamento autorizado na posição, após o Airbus iniciar o push. Obrigado. número 55, controle 19, decimal 35. 1935, 3834, boa. E566, autorizado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28-118-6, bom voo. Índia, Alfa e Golf, ponto de espera da 28-118-6, obrigado, boa tarde. Para o táxi, o Gol 9924, temos 124 a bordo, alternamos Natal com 3 horas. O 924 vai seguir a nave da TAM e vai taxiar via Alfa no ponto de espera da 28-118-6. Ok, nós vamos aguardar a nave da TAM que está à nossa frente aqui, senhor, é isso? Afirmativo, o senhor vai aguardar a nave passar aí à sua esquerda, corrija à sua direita, na Juliette, após seguir o tráfego. Ah, ok, vai aguardar então e segue o TAM, o Gol 924, obrigado. Paulo TAM 3661 para o táxi, 94 a bordo. Paulo Salvador, TAM 3661 para o táxi, 94 a bordo. Eu estico alterna 125 mais 5. Decimal 6. Juliette Alfa Golf, quanto espera 28-118-6, TAM 3661. Correto. Vigilância, presidente Proa de Jonas. 5489, boa tarde, aguarde autorização, altímetro no 0 no 5. Solicita o 60 para conquista. Aguarde o 60, um altímetro no 0 no 5, 5489. Ciente, grava. Solo Gol no 333. No 333, mais um minuto para a cota. 28, Gol 1 no 334. Passando 2230, pode iniciar, seu nome na plata, já passou nessa retaguarda. Autorizado, chame para o táxi, 232230. Camarão, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Tego Serro tem está no ponto de espera da 28, pronto. Gente, Hotel Ian, que observa a nave da Gol alinhando, quando ela correr, ali mantém. Vai olhar e manter após a rolagem do Gol na nossa frente de exato. 089, cruzamento nível 340, projeto que é o 5. Na sequência 1288, até 1-3325. 1-288-3325, tá 3173. Iniciando no, na 328, com 394. Gente. Zona 73, identifique-se, mantém nível de voo 400, vigilância. Estou para separação, mantém a presente proa. O TAM 3, zona 73, até o cruzamento nível 380, fazer o cinto de novo. Line up a repeat. Ah, line up, desce a 50, ele mantira o valor. São 3834, chame centro Recife, 12685, até 12545. São 3834. 12685, não entendi a secundária. 12685 a primária, 12545 a secundária, são 3834. 2545, 2085, 2545, são 3834, boa. Juliette Alfa e Golf no ponto de espera 118 decimal 6. Gente, ponto de espera 18,6, obrigado. Gol no 333, Salvador São Paulo autorizado, nível de voo 360 pela rota Peruísque 58, decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 54.